viola é meu trabalho. No lugar onde tem cerca, eu desci de lá nunca. Levanto de madrugada e bebo pingo de orvalho. Chora viola. Que vava indo no rumo da minha terra. Por favor, faça parada na Casa Branca da Serra. Ali mora uma velhinha chorando o filho seu. Essa velha é minha mãe e o seu filho. Vão a prevenir. Chegou as patroas nessa bagaça, menino. Quem tiver mulher bonita, prepara as armas que tem. Cachorro latiu de noite, ladrão de mulher lá e vem. Ai, ai, ai. Namora mulher casada é ser muito atrevido. Dá uma olhada nela e 4, 5 no marido. Será que ele não tem medo da bala do 30 no pé do ouvido? Meu marido é barro. Muita moça me namora, pensa que eu tenho dinheiro. Mas dinheiro eu não tenho, mas sou um rapaz assim. Apesar de eu ser casado, eu pulo corda, eu sou sorteiro. Pra admitir Marília, acabou começar. Quem me vê com mulher feia pode crer que eu tô doente. Quem me vê de carro velho socorre que é acidente. Quem me vê comendo fruto, eu já plantei a semente. Vem contando história, quem conta a história não mente. Quem me vê de cara feia é que só tem cerveja quente. Ei, pela cerveja aí. Graças a Deus tô tomando uma água gelada aqui. É, toma mais. Numa rodada de trucos, a só sai comigo. 7 copas me dá dentro na corrida do inimigo. Nem jogo de futebol, ninguém pode me marcar. Eu bato o escanteio e corro pra cabecear. E a galera grita, vendo a rede balançar. Esse próximo verso é mais purinho. Me transformo num menino quando me pega a paixão. Misturo meu sentimento com viola e canção. Quando quero um amor, até me arrasto pelo chão. Não sou desobediente quando mando o coração. Na escola do desejo, eu sou doutor, sou campeão. Eu vou só se você for lá começar. Eu só acho que agora essa música é a mais verdade do mundo. Essa é verdade. Vou lá buscar meu pop, então. Manda aí pro povo. Mundo velho está perdido, já não endireita mais. Os filhos de hoje em dia já não obedecem os pais. É o começo do fim, já estou vendo os sinais. Metade saudade da mocidade estão virando marginais. É um bando de serpente, os mocinhos vão na frente, as mocinhas vão atrás. Agora eu gostei da coloração. Nas alturas, o mundo é meu colégio. Eu sei criticar cantando, Deus me deu privilégio. Mata cobre e mostra o pau, eu mato e não apedrejo. Dragão de sete cabeças, também mato e não alejo. Essa é a Maria Mendonça, rainha. Estamos no fim do respeito, mundo velho não tem jeito. A vaca já foi no velho. Doido? Eu faço parte das patroas, as mulheres mais porreta.